Vorschlag für die... Cruzar 160, Gol 161. Gente, me Recife em 1251. 1161. 1251, Gol 161, boa. Taxi, via Indy Alpha, no ponto de espera, torre em 1895, que negar 0-1-2, boa viagem. A linha decola, estão no zero, vento 030 graus, 2 nós. Cinco, decolada às 43, controle 1-1935, boa viagem. 1-1935, obrigada, bom trabalho, Cicu 5557. Salvador, control, good morning, trip 5557, dial departure. Good morning, trip 5557, climbing maintain first level 360, dial departure. Roger, maintain dial departure, climbing up to floor level 360, trip 5557. possible fly bridge from now to 5557? Maintain the altitude, re-awaiting bridge 5557. Stand by to bridge position with 5557. Puxa, acionamento até 3601. Livre após táxi. Reporta na táxi, 3601. Triple 5557, call receive channel 3.1251. 1251, thank you so long. Have a nice day. It's 5557. para o táxi, o TAR 3601, tá com 169 a bordo, alternando o galeão 4 horas e 1. Cruzado táxi, viagem Alfa, ponto de espera, chame torre em 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-2, boa viagem. Obrigado, bom trabalho. E Alfa 1-1-8-9-5, quando pronto, 1-0-1-2, obrigado. Torre, tá 3601, tá pronto para entrar. A linha decola, pistão no zero, vento 070 graus, 5 nós. A linha decola, tá 3601. Meia 01, decola 00, controle em 1-1-9-3-5, boa viagem. 7-19-3-5, bom trabalho a todos aí, até mais. Controle Salvador, bom dia, eu tô 3601, decolada 1-0. Então, 3601, bom dia, contato radar na decolagem, saída da Elfa para o 3601. 360, tá 3601. Alfa 3001, cruzar 2000 pés, autorizada para o Adileira. Gente, a próxima cruzar está autorizada para o Adileira. Controle até 3601, só licença se possível a prova de brisa. Sim, aguarde. 3601. A 3601 registra se for motivar essa rota para a separação mais à frente, ok? Gente, após ler a bridge? Afirmativo, vamos ter uma a saída após ler a bridge. Gente, obrigado. 3301, chega ao centro Recife, em 251, alterna 13395. 251-3395-3601. Diga. Autorizado, reporte para ingresso no grande pátio.